Uma carta alquímica. Mapeada nas batidas. Não stop. A vida segundo os elementos do hip hop. Na origem de tudo, um oceano gravitado. Espécies num espiral infinito interligado. Do oceano circular do caos a beira cósmica flutua. E a vida surge com as mudanças da lua. Eixo cósmico da criação, a vida em constante movimento. Sulus, África, zumbi, conhecimento. Ser humano universal, homem cósmico, alienígena elemental. No multiverso cósmico, o corpo em movimento, equilíbrio mental. B-boy acapoeirado, no moinho gravitacional. Solto mortal é batalha, levanta a poeira. Raios entre as nuvens, o capoeira na mata rasteira. Do fundo do mar, pra bater na porta do céu. Pisa na terra firme, mutante, gênesis fiel. Visão do universo de acordo com a anatomia humana. Da criação da origem africana. Sendo movimento hip hop é fácil. Agora viver a cultura hip hop é difícil. Dizem que fazer um rap qualquer um é capaz, mas louco mesmo no rap é o saber de quem faz. Sendo movimento hip hop é fácil. Agora viver a cultura hip hop é difícil. Dizem que fazer um rap qualquer um é capaz, mas louco mesmo no rap é o saber de quem faz. Música é a fonte, pulsante, contagiante. Ritmo e poesia é a ponte entre o sol brilhante. Na transição com a lua crescente, DJ o sol poente, MC o sol nascente. O sol poente, o tambor comunica no ritmo, na batida. O DJ e a música das ruas te convida. No nível terrestre o chão balança. É o cultivo do vinil que nasce com a dança. O sol nascente é o campo das ideias. É o MC e suas grandes odisseias. Do paraíso perdido escolhido que foi coroado com microfone de ouro. E os toca discos sagrado no ritmo da batida. É assim que orquestra. Correndo riscos dos toca discos. O maestro cosmovisão pra não perder o brilho. É o DJ com os toca-discos no gatilho. Sendo movimento hip hop é fácil. Agora viver a cultura hip hop é difícil. Dizem que fazer um rap qualquer um é capaz, mas louco mesmo no rap é o saber de quem faz. Sendo movimento hip hop é fácil. Agora viver a cultura hip hop é difícil. Dizem que fazer um rap qualquer um é capaz, mas louco mesmo no rap é o saber de quem faz. Batida sobrenatural com os elementos da natureza. Memória ancestral que mantém a luz acesa. Só brilhante consciência, equilíbrio, terceira visão. Dança de rua no auge da percepção. Do mar pra terra, vida em reação em cadeia. Um oceano grafitado refletindo a lua cheia. MC o sol nascente em noites de insônia. Pra celebrar nossa cultura, o mestre de cerimônia. DJ o sol poente, os toca disque e seus dispositivos. Linguagem das ruas, morada dos filhos. Canto falado tradicional, musical, alquimia. R.A.P. Rap, ritmo e poesia. Uma carta alquímica mapeada nas batidas. A vida segundo os elementos do hip hop. Sendo movimento hip hop é fácil. Agora viver a cultura hip hop é difícil. Dizem que fazer um rap qualquer um é capaz, mas louco mesmo no rap é o saber de quem faz. Sendo movimento hip hop é fácil. Agora viver a cultura hip hop é difícil. Dizem que fazer um rap qualquer um é capaz, mas louco mesmo no rap é o saber de quem faz. Hip hop.